Vamos lá, 9 horas em alguns minutos. A gente vai começar aqui a gravação do sexto Devora Live. Eu sou o Fernando Lira e estou aqui com algumas pessoas. Umas caíram, outras estão aqui. Eu estou aqui com o Eduardo, o Edu, né, que apareceu finalmente. Fala aí, Edu. E aí, galera, beleza? Estamos de volta aí. Jogando Final Fight, né? Jogando Final Fight, beleza, né? E também com o Dalton. O Dalton ressurgiu das cinzas. Fala, Dalton. Na verdade, eu nunca. Pra você ressurgir da cinza, você precisa primeiro ter ido. Eu não fui, cara. Foi, Então, foi. errado. Não é esse. Caralho, esse é o Dalton, viu? Sou seu fã, Dalton. E também o Atsu, né? Fala aí, Atsu. Isso aí, eu sou o Atsu e eu sou fã do Dalton. Você é fã do Dalton. E daqui a pouco aparece o Renan aí, tá? Talvez ele apareça, talvez sim. Eu acho que o Renan e o Dalton são a mesma pessoa, cara. E pessoal, já de antemão, desculpa pelo notebook que o Lira tá fazendo essa transmissão a partir do notebook do Ben 10 que ele tem. E por isso que tá assim. Notebook do Ben 10, mano? Como assim, mano? Ele tá fazendo a transmissão do Pense Bem que ele tem. Pense E bem. é por isso que tá assim. E também, ó, parece que o Renan voltou. Aparece aí, Renan, fala alguma coisa. Tá, agora voltou, né? Aê! Fala, Renan, fala alguma coisa aí, desgraçado. Ixi, O morreu. Renan, o Renan não tá conseguindo falar nada porque o Skype pirata que ele tá usando Pirata. não tá conseguindo transmitir direito. Não, a É tipo conexão um pirata Jabber. dele, né, É tipo um Jabber dos Skype, tá ligado? velho? Jabber dos Skypes, mano. Ah, beleza. Quando o Renan. Ô, Renan, se você voltar, dá um sinal de vida aí. Não, né? Quanto? Tá vivo? Acho que não. Acho que não, né? Então. É, Renan. Se você ressuscitar até o final, a gente fala com você, né? Beleza. Podcast ao vivo é assim, né, cara? Imprevistos, surpresas, Nossa, aconteceu vários imprevistos, né, velho? contratempos. Conexões de banda larga estreita. É Essa isso é a aí. vida, né, velho? Então beleza. Só vou falar aqui que a gente vai tentar falar hoje. Vamos tentar falar os lançamentos da semana, os achievements da Xbox Live valendo alguns descontos. Nossa, que desconto, cara. Do recorde do FIFA 13 de alguns instantes, né? Que eles venderam muitos aí, depois foram superados. Vamos tentar falar dessa vez sobre assoprar fitas. Tá? E também sobre os jogos que nós estamos jogando, né? O Asa deve estar jogando milhares de jogos, o Edu, o Dalton também deve estar se descabelando de jogar jogo. E também o Edu quer saber do pessoal aqui o que a gente espera pro ano que vem, ou início do próximo ano, ou final do ano de jogo. Eu não espero nada, então já até adianto já. Então, vamos começar aqui falando do que a gente está jogando, vai. Vai, Edu, fala o que você está jogando, Edu. O que você tá Eu jogando? terminei. Fala aí. Agora eu tô jogando Final Fight, mas eu terminei de jogar o Borderlands, né? É, terminei ontem o jogo e acho que eu vou começar a jogar o Infamous 2 agora. De É isso graça, daí. né? De graça, hein? De graça. O Borderlands, cara, eu recomendo. Se bem que assim, o jogo velho já, né? Acho que quem tinha que jogar já jogou. Inclusive saiu o 2 e o Salese. Quem conhece o Salese aí? Todo mundo, né? Todo mundo, Ele. A gente já combinou de jogar ele, o Dalto e quem mais quiser aí, que dá pra, o multiplayer desse jogo é muito bom, cara. é Mesmo muito bom. o do que eu joguei, que é o primeiro, multiplayer muito competente, cara. Bom mesmo. Então acho que o 2 também vai ser bom. É isso aí. Beleza. Ô Dalton, aproveitar que você tava desaparecido aí da mídia, né? Você não queria explicar o que aconteceu com você? Já que você, Não, publicamente, todo mundo já fez uma explanação, deu sua opinião, você não quer falar nada, não? Eu não tenho Não? nada a declarar, eu vou deixar tudo no ar, assim. Eu Tudo no prefiro ar. manter essa aura de mistério, sim. Ah, Eu que prefiro que você boiola, fique velho. Tá bom. imaginando. Então fala o O que você tá bicho deixa jogando. vir no erro. Porra. Então, eu tô terminando de jogar o Skyrim, que é um jogo eterno, e tô jogando Resident Evil 5 ainda, só que dessa vez cooperativo com o Salesi Online. É Olha sempre com aí, ó. Salese, né, cara? O Salese é o único cara que joga mesmo aqui, né? Que se propõe a fazer jogar esse jogo cooperativo mesmo, Eu porque queria já ver Dalton e Salese jogando junto esse bagulho cooperativo, um xingando o outro. Vai, Salese! Vai, Salese! Ah, tem vídeo gravado, inclusive publicarei em breve E fora que é esse vídeo aí. Resident Evil 5, né, cara? Não. Meio atrasado isso aí, né? Chega o cara com Então, motosserra lá e esses dois tremendo, tá ligado? Vai você, não, não, vai você, vai você. Não, Pior que o. É pior que o Salesi alopra mesmo. Não, mas o pior... Foi nessa pegada aí, cara. Foi nessa pegada aí. Ai, sai da frente, Salesi, mano. Salesi é porra louca, cara. Ele vai mesmo. Ele alopra mesmo, cara. O pessoal não sabe, né? Deixa você morrer, tipo, não te ajuda, tá ligado? Ah, vocês vão deixar falar, então. Vocês são de graça. O Dalton tá devendo um monte de vídeo aí, que fizemos umas gravações aí, né? Em vídeo, o Dalton falou que ia editar até hoje. Tá devendo isso daí, Dalton. Não, você tá devendo muita coisa, Dalton, na sua vida. Tem outro jogo aí que eu joguei de terror que se chama Ana, com dois N's. E assim, não teve aqueles gritos homossexual que nem teve no vídeo do Slender, entendeu? Mas teve bastante susto, eu gravei até. Então é um vídeo que eu tô pra entregar também, esse daí, do Ana, né? É um jogo de horror aí, independente. Dalton, maior devedor, cara. Eu tinha ouvido falar desse aí. Eu vi o trailer, aliás, um teaser, sei lá, de um minuto e pouco. Eu até pensei em pegar esse jogo. Ele saiu pra onde? Pra PC só? Só pra PC, cara. Ele por enquanto, assim, ele não tem grandes sustos, não sei o quê. Ele é mais atmosfera e tal. Ele é muito mais puzzle. Ele é bem difícil até, os puzzles dele lá, né? É, ele é tipo um Fatal Frame, né? Algo assim, não sei. É uns puzzles... Fatal Frame jogão, hein, cara? Fatal então, Frame faz falta nessa nova geração. São puzzles bem complexos, assim, entendeu? Aí, enquanto isso, o jogo fica te assustando e tal. Mas é legal, cara, é legal. Não é um primor dos gráficos e tal, né? Mas é legal. O Dalton, ele é meu consultor de jogo pra dar susto. Porque, cara, ele sempre aparece com o jogo, cara. Tipo, foi ele que me mostrou a Amnésia, o Slenderman. Oh, mas, tipo, ele é fã de Resident, de Silent Hill. Ele é o consultor de jogo pra dar susto. Ah, mas calma aí. O Dalton fez o podcast de Survival Horror, né, cara? Então... Survival Horror. Com certeza esse Ren aí, mais um que eu vou procurar aí pra ver qual é que é. Não, cara, pega, ó. Eu vou te recomendar um que saiu. Eu acho que é o melhor jogo de terror, que, de horror, né? Que saiu dessa geração. Tá na PSN. É o Siren. É Siren alguma coisa, Blood... Esse jogo tem desde o Play 2, né? Isso. Essa série tem dois de Play 2, não é? Horror japonês. E, cara, é tenso. Joga que... Ele tá na PSN Store, eu acho. Por não sei quanto, acho que $30, $25, não lembro. Mas vale muito a pena, cara. É um jogo de horror mesmo, você passa pânico, sabe? Tipo, cara, é tipo... É japonês o jogo, né? Então, tipo, os caras... Aquele terror japonês clássico. Você vai tomar susto. Tem uma feature muito foda nele, que é assim, tipo, tem uns monstros lá, tipo zumbi e tal, que te perseguem, e obviamente você não tem arma nenhuma, a não ser uma lanterna ou algo parecido, sabe? E tem momentos em que você tem a visão do cara, tá ligado? Você tá escondido, tipo, numa cabana, assim, e você vê pelos olhos do bicho, então é muito mais aterrorizante, sabe? Tipo, ele quase te achando, assim, aí ele muda de lugar, sabe? Aí você comemora, puta, ele fugiu, aí ele volta, tá ligado? Aí você toma susto de novo. Oh, muito bem, Adson, continua aí, Adson. O que você tá jogando, Adson? Fala aí. Ixi, é o Renan. Tô jogando Wild Arms 2 no Vita, que é do PS1. Um RPG, sei lá de quando, 97, 98, não lembro. Porra, eu joguei o 1, cara. É muito bom, cara. É um RPG tipo de Velho Oeste, só que japonês, tá ligado? É Velho Oeste, mas com... A temática é de Velho Oeste, mas é um RPG clássico japonês. Uhum. Muito bom sinal, cara. Eu joguei ele, acho que foi um dos primeiros RPGs que eu joguei no Play 1. Eu joguei, inclusive, o 2 primeiro do que o 1. Aí depois o 1 teve um remake dele pro PS2 que eu não tive a chance de jogar. Eu preciso meio que até corrigir isso. Mas é muito bom, cara. Eu lembro disso aí também. É um tipo de jogo que não tem mais hoje em dia, tá ligado? Então, não tem mesmo, já era. Muito bem. Problemas de áudio, Renan's à parte, né, velho? Vamos continuar, né? Eu tenho que falar que eu tô jogando, né? Eu tô jogando. É. FIFA, PES. PES 2013! Yes! Nossa! Eu só vou falar uma coisa. Não. Tá feliz, Lido? Fala, mentira, fala. Mentira. O PES 2013 era um jogo surpreendente, cara. Ele é o melhor jogo desde o PES 2009 que eu tenho aqui, velho. Ele foi o melhor. Ele conseguiu pegar todas as melhorias e foi evoluindo. O negócio tá evolutivo. FIFA jamais baterás o PES 13. Não, cara. Legal o PES, mas assim, Lira, e jogo bom? O que você tá jogando? Ó, então, aí, calma. Jogo bom, né? Não, o Dalton é mais escroto, velho, mas tudo bem. Nunca antes na história dessa Konami fizeram um PES tão bom, né? Oh, foi muito bom, cara, esse PES. Vocês ficam rindo que vocês são os amadores, né, cara? Vocês não sabem de nada. Vocês são os fanfarrões. Vamos ver, eu comprei os dois Final Fantasy XIII aí por... Deu $50 aí, chegaram já. Eu preciso começar a jogar, mas o PES tá muito divertido. Eu tava jogando o... Como que é o nome dele? O Chrono Trigger, de novo. Só que eu parei de jogar porque o PES é muito legal. Uhum, eu tava jogando Mortal Kombat 10 também, aí eu parei porque o PES é muito legal. Aham. Uhum. Não, é... Complicado, né? É, Mortal Kombat 9, tá? 9, 9. É o 9, né? Deixa eu ver aqui. Agasta aí, ó, agasta. Ah, meu, eu tava jogando Mortal Kombat, é mó divertido. Só que o PES chegou, né? Acabou, né, velho? Tá parecendo a Verônica, mano? Porra. Não, mano. A Verônica falou que ia participar e fugiu hoje. Ela fugiu nos 45 minutos do segundo tempo, cara. Mas enfim, eu tô jogando PES, cara. Dane-se. No próximo eu juro que eu vou estar jogando outra coisa, mas eu vou estar jogando PES também. Bom, vou pular pro... É que assim, eu vou explicar o porquê. Eu preciso terminar a Champions League. Né? Depois que eu terminar a Champions League, já era. Não quero mais jogar nunca mais o PES 13, cara. É, Champions League é um jogo contra todos os times do mundo. Aí depois que você termina, tem o retorno. Aí não, todo... retorno da... Não, você tá de brincadeira. Esse daí é o World Series, cara, do International Superstar Soccer. Dalton. Deluxe. Não, mas... Cara, eu lembro que antigamente tinha uns Win Eleven aí da vida, que tinha tipo uns time clássico também, tipo a seleção brasileira dos anos 70 e tal. Ainda existe isso, era o 4, cara. Era o 4, não era? Eu achava isso legal, cara. Tem isso ainda? Tinha, como é que fala? Rosenbaum, tinha o Pelé. Então, era da hora isso aí. Aí foda, no PES, no último PES, né, no 12, conforme os pontos que você tinha, você conseguia liberar os times clássicos, né? Modéstia à parte, eu liberei todos os times, né, porque... É claro que você não tem que fazer isso. Só joga isso aí, né? É, se o cara joga só um jogo, aí fica bom mesmo, né? Não é possível, né? A sorte dele é que o PS3 não calcula as horas que você gastou no jogo. Tipo. É mesmo? Que bom, cara. Não. Então, aí você tinha os times clássicos. Os times clássicos eram uma mistura dos melhores jogadores da história, só que não tinha os nomes certos. Aí, tipo, o Pelé era reserva, tá ligado? Do time, mano. Não, mas ele era muito. Ele era muito top, velho. O Pelé. Tipo, o pseudo Pelé, né? O nome dele era Palm. Aí você vê que era o Pelé, que ele era camisa 10, pretinho, e os skills dele eram muito altos, sabe? Pretinho. Tipo... O nome era Edson. Edson, era entende? Peló, né? Edson, né? Então, mas vamos pular pro próximo, vocês são muito chatos, cara. Então vambora. Então assim. Oxi, ó, alguém tá jogando. O Left 4 Dead é o Boomer, de surpresa, vezes, o Boomer, cara. Né, cara? Você tá jogando o Boomer. Eles vêm dando cabeçada, é foda. Então, a enquete aqui que o Eduardo quer saber, o que vocês esperam para o final do ano e para o início do próximo ano? Vou começar com o Dalton, que o Dalton não tá falando nada. Dalton, o que você espera para o final do ano e início do próximo ano? Então, cara, na verdade, minha maior expectativa é pro ano que vem mesmo, que é o BioShock Infinite, né? E isso daí é um negócio que eu vou comprar na pré-compra. Pré-compra, isso, que beleza, hein? Exatamente. E... É tipo assim, que nem cara, eu compro o PES, né? Tipo, eu compro o PES na pré-order também. Então, porque assim, cara, eu dificilmente consigo jogar jogo no lançamento. Normalmente, quando tá saindo um jogo, eu ainda tô jogando, sei lá, os lançamentos, sei lá, do mês passado, por exemplo. Então, por exemplo, assim, eu não tô jogando Borderlands 2. Eu não tô jogando. Você pegou esse aí já, Dalton? Oi? Você pegou o Borderlands 2? Não, já? Não peguei, tô esperando promoção. Tá. Não tô jogando. Fui jogar Modern Warfare 3 agora. Agora fui jogar Modern Warfare 3. E. Aliás, acho que o Assassin's Creed 3 eu vou pegar também agora na pré-compra, né? Mas você joga algo no PC ou só no Xbox? Eu tô falando entre PC e Xbox, né? Mas joga mais no PC até, né? Então, porque, sim, tipo, mais no PC. Aquele site nuvem lá, que é meio que um Steam BR e sim, tal. Sim, sim. Então, sim. O Borderlands 2 neles, acho que no lançamento mesmo, tava R$80, eu acho. Ou menos. Então, eu só não pego no nuvem, cara, porque não vou ter com quem jogar. Não, vou ter, sabe? Mas, Forever assim, Alone, hein, meu? Forever Alone, né? Tipo, nossa. Conhecidos, ninguém com nenhum conhecido meu pega lá no nuvem. Justamente, acho que o nuvem a gente vende mais barato justamente porque é pra tentar atrair público, né? Tipo, o que então, não seria mais... Fala pro comprar lá, meu. Se eu fosse jogar no PC, eu já tinha pego lá e há muito tempo, cara. Ah, é que meus jogos estão tudo no Steam, cara. Eu sou meio escravo do Steam. Então, cara. Mas ele gera a chave lá, o animal. Ah, tudo bem. Não, calma, calma, calma. Dalton. Bem lembrado. Ano que vem, a gente já sabe, né? Vamos pular pro próximo, que vai ser o Hades. Hades, o que você espera pro final de ano e pro ano que vem? Final de ano não tem mais nada pra sair, eu acho. Isso aí. Ah, não, tem o personagem. Tem o Assassin's Creed, não tem? É, tem. Tem o... Porra, Assassin's Creed, cara. Que é o que eu vou pegar na pré-compra. Que eu tô esperando, acho que só o Persona 4, que é o remake, né, pro Vita, que é do PS2. E pro ano que vem, cara, esses jogos que meio que triple A, tipo, que estão já pra sair no ano que vem, que é o Last of Us, Bioshock Infinity, eu não tenho muita pressa, assim, não. Mas acho que o único jogo que eu tô esperando mesmo pro ano que vem é o Final Fantasy XIV pro PS3, cara. Entendi. É um MMO e tal. Muito bem. Muito bem. Então, Edu, você, que é o ancião dos games, o que você espera? Eu tô meio que nem o Hades. Esses jogos aí, eu quero jogar também, tipo Bioshock Infinite, quero jogar o Assassin's Creed, mas não posso esperar. Agora, um jogo que eu quero jogar rápido, assim, quando sair, é o Metal Gear Rising. Esse aí eu quero jogar no lançamento. Ah, Metal Gear Ninja Gaiden. Só esse, cara. Depois que eu vi o último trailer, eu fiquei mais ansioso ainda, cara. Achei muito bacana o jogo. Esse promete, hein? Esse promete. Esse promete muito, eu quero jogar no lançamento. Muito bem. É então, isso aí. Esse ano aqui, deixa eu ver o que eu espero. Não, não espero nada, porque... Não, calma, esse ano, Dalton, relaxa. Esse ano eu não espero nada, porque eu já gastei todos os meus dinheiros, cara, que eu poderia gastar em jogos. Com todas as edições de PES limitadas. É, tipo... eu queria aquela edição limitada que vinha na embalagem de metal lá, só que eu não achei pra comprar. Só isso de limitado, tipo, a embalagem é de metal. Sabe? Então, aí eu já gastei minha meta de jogos, cara. Vocês ficam me zoando? Chuteira, tudo bem, né? Não, vocês estão me zoando, mas eu comprei o God of War, aquele que veio com 5 jogos, aí eu tô esperando ele chegar, velho. Pô, esse é bacana, cara. É. E ano que vem eu espero que a Konami lance o PES 14, né, cara? Lógico. Mas isso aí você pode deitar e dormir, que vai sair. Sabe? Pode PES ficar 14, tranquilo. Aí... eu espero que o... Lanche um novo Ninja Gaiden antes do Metal Gear Rising, porque o Metal Gear Rising é o um Ninja Gaiden, cara. Fake. Ah. Vagabundo sem vergonha. Mentira. Isso, cara. Que isso. Você comprou o 3, não foi? Comprei. É bom? Eu terminei. Eu joguei o demo, é um bom legal, velho. Mas aqui é meio fácil, sabe? Até o Dalton conseguiria terminar. E aquela ninja, véio, lá do Dead or Alive, a Yanni, né? Ah, então. Você não consegue jogar com ela no PS3. Ela só vai ser jogável na versão do Wii U. Ah, que merda, velho. Meu senhor. Assim, maldito Wii U, cara. Passo longe, então. Passo longe. Então, deixa pra lá, né? Esse Ninja Gaiden 3 eu não vou jogar, cara. Não, cala vou jogar. Cara, é legal, velho. Dizem que até o do Vita ficou melhor que o dele, aí, sei lá, é merda. Então. Cara, pra mim, dessa geração do Team Ninja aí, é o primeiro, é insuperável e acabou. O primeiro é ótimo. Você quer jogar um bom Ninja Gaiden aí? Joga o Ninja Gaiden do futuro aí, que é o Metal Gear Rise. Exatamente. Metal Gear Rise. Beleza, então, vamos lá. Continuando assim na onda, vocês estão zoando o PES, que é o melhor jogo de futebol aí da história. O FIFA, que é o melhor... Segundo a crítica, só que ele é o pior, segundo quem joga. Ele vendeu em 4 dias. Se fosse jogar futebol, eu jogaria o FIFA, mas tudo bem, pode falar. Então, aí o FIFA 13, ele vendeu em 4 dias 4 milhões e meio de cópias, ó. FIFA 13 arrasou, né, cara? 3 milhões só sua, né? Não, FIFA não. Ah, tá. Aí, o que aconteceu? Hoje... Né? Recalcularam aí os jogos mais vendidos. O Resident Evil 6 vendeu 4 milhões e meio em 2 dias. Chupa, FIFA. Você é o segundo sempre, velho. Vocês jogaram o demo do Resident Evil 6? Cara, não. Eu joguei e eu achei bacana. Eu também achei muito achei foda. Muito bacana, cara. Muito foda. Ele é bem prático, tá ligado? Tipo, ele bem não, prático. Não tem essa, sei lá, uma grande variedade de menu, de opção, de não, pega só o que você precisa, a arma ali, um medic. E agora dá pra tirar andando, né? Isso, que é uma coisa, cara, que a gente sempre cobrava, né, cara? Que, então, dava pra tirar andando. Tem uma boa quantidade de Quick Time Event, mas, tipo, dizem que tem até demais, mas não sei, vamos ver aí quando eu jogar ele por completo, se é bem assim mesmo. E voltaram os zumbis, né, cara? Os zumbis voltaram. Zumbis, né? Pô, finalmente. Então, ô Dalton, você tem algum comentário a expelir da sua boca sobre Resident Evil 6, seu Posso animal? comentar, Dal? Não, não tenho, cara. Não tenho. Tô jogando Resident Evil 5, hei de jogar Resident O que que Evil você 6, achando que assim parece aí? que tá muito interessante. O 5 eu já tinha jogado, mas single player, né, cara? Tô Ô jogando Dalton, cooperativo. me responde uma coisa aí. Você tá jogando com o Salese, né? Isso. Quem que tá jogando com o Resident e quem que tá jogando com o Evil, cara? Nossa, que piada tosca, velho. Mas o Dalton é a Sheva, né? Certeza, cara. Sim, eu sou, porque fica esse negócio de ficar Quando ajudando. eu joguei com um colega meu, ele de Chris, eu de Sheva, com a Sheva com a roupa de chapeuzinho vermelho, cara. Melhor coisa. Ah, esse Nossa, Atos é um maníaco, velho. cara. Pô, ela ficou muito gata naquela roupa. Pelo amor de Deus. Eu também, eu jogo com a Sheva porque eu não quero ficar ajudando barbado, bombado a se safar, tá ligado? Ah, mas você ajuda, você dá lá, dá um. Você vai lá dar injeçãozinha nele pra ajudar ele, tá vendo? Se errado. Acaba ajudando o bombadão, né? Pelo menos não tô controlando, né, mano? Ajuda o bombadão. Então, mas tudo bem, né? Vamos Mas continuar. o 6 é bem promissor, certamente que eu vou jogar esse Resident Evil 6 Ah, eu aí. vou comprar ano que vem o Resident Evil 6 quando tiver desconto, quando tiver barato lá na Starland. Starland, um abraço. Comprarei o Resident Evil 6 com vocês. E. Ah, vamos trollar o Dalton, cara. Que a Microsoft, pensando no Dalton, lançou um esquema que é muito legal. Semana passada era pra ter falado disso, mas dane-se. Que os achievements, né, do Xbox Live vão valer prêmios, dinheiro, aê, maoê, não tá valendo nada. Aí, né, pensando nisso, sabe o que aconteceu? A Microsoft divulgou, né? Primeiro eles falaram que iam fazer isso, aí todo mundo começou: Nossa, meu, animal, meu Xbox vai valer, bibibi, blá blá blá. Só que eles não tinham divulgado o que que era, né? Aí eles divulgaram agora: se você conseguir o número X de pontos, você ganha nada mais, nada menos que 25 cents na sua conta. E se você conseguir, tipo, um número foda assim de pontos, você ganha 50 cents. Fora que Olha aí. você. Olha! Porra, 50 cents, meu. Não. Cara, que ridículo isso, cara. Não, mas Não. assim, tá meio arbitrário. Eu não sei quantos pontos. É, se são muitos, poucos, se são Não, vários. é muito, É né? muito, Cara, é muito tipo, mesmo. É por muito. mais foda que o cara seja, ele vai conseguir no máximo, acho que 3 ou 2%, né, de pontos. É. No máximo, Ah, para. o máximo possível é uma merreca. É meio. Ah, eu acho melhor que nada, tá ligado? Nossa, esse É Dalton é muito assim, miserável, velho. eu acho que é um bom começo. Óbvio que eles vão ter que ajustar. Esse valor aí é ridículo e irrisório. Porém, é uma boa ideia, entendeu? Você recompensar os caras pelo árduo trabalho que ele tem de ficar pegando achievement. Sei lá. Só acho que realmente esse valor tá errado, essa taxa aí de Tem que ver isso porra. aí, né? O famoso tem que ver isso aí, né? Arroz tem que ver isso aí. Mas isso pode gerar cada tipo de discussão, cara. Tipo, aí, só que aí pode ter o cara que ele não consegue achievement, só que ele compra um jogo por semana, tá ligado? Aí ele vai falar, porra, só porque eu sou ruim, mas eu tô gastando maior dinheiro e eu não posso ter desconto também? Aí o que a Microsoft vai falar, cara? Então, mas é que normalmente O cara que rola tá dando desconto pra muito todo lucro mundo. pra ela. Então é Ah, complicado eles vão mandar também, um né? chupa, isso sim. É que hoje em dia o cara que já dá muito lucro já não é recompensado, entendeu? Então não é, então não é. Eu E acho que só se. que aí vai começar a dar recompensa pro cara que ou é bom ou porque tem muito tempo livre, né, cara? Ah, sim, verdade. É meio, acho meio complicado isso aí. Isso aí pode acabar dando Não, uma acho assim, tipo, complicação. se ele gasta muito na live lá, no marketplace, né, no store lá, ele ganha mais desconto. Tipo, se ele. Tem desconto por compra? Acho que não, hein? Pelo menos na Não, não, não, PSN não tipo, tem. não, não, eu digo assim, tinha que ter, no caso. Se ele gasta Ah, muito, então. ele vai ter mais desconto para comprar mais. Então, eu acho que deveria ser assim Seria. também, mas. Porque se você abre o precedente para dar desconto para quem tá ganhando muito achievement, você tá abrindo precedente para outros tipos de pessoas pedirem desconto também, cara. Sabe o que eu Complicado. acho? Eu acho que. Eu só tenho que ver melhor, mas acho que não é nem baseado no achievement em si, mas no total de pontos que você ganha. Isso, Porque é o total de pontos. vamos supor que eu tenho 50 jogos, eu compro 5 jogos por semana. Joga um pouquinho, você pega, sei lá, 50 pontos por jogo, pelo menos, entendeu? Qualquer coisa assim. Aí eu acho que, de qualquer forma, o cara que compra muito jogo, por ele ter jogar um pouco de cada jogo, ele vai acabar. atingindo uma quantidade de pontos X, que é o equivalente a um cara que fica, tipo, platinando, que não é o termo no Xbox, mas o cara que fica platinando os jogos da live. Mas, tipo, um troféu de platina não vale muito mais do que outros? Tipo, então, eu não sei qual que é a equivalência, mas... No Xbox vale pontos, tá ligado? Tipo, o troféu de platina, não tem um troféu de platina, não tem um troféu máximo que vale que todos, assim. Tem um achievement que representa... uma pontuação X lá, né? Isso, tem um achievement que representa todos. Depois que você só pega ele, depois que você pegar todos. Mas o valor em ponto dele é o mesmo de um achievement difícil, entendeu? Entendi. E, bom, então faz mais sentido na Microsoft isso daí. Sim, porque por causa que não tem valor por achievement, né? Tem muita variedade de valores, né? Mas aí, ó. Alô? Oi? Lira caiu. Será que o Lira caiu? Claro que caiu, eu tava usando o Linux lá e gravando um bagulho. Não, calma, calma. É que eu só apertei o mudo aqui, vocês estão... Ah, tá bom. Tava falando de pés a meia hora aí. Ah, calma, pessoal. Porque eu tenho uma... Não, ia falar, o Lira puxar o próximo tópico, porque ia lançar uma rapidinha aqui, assim, ó. Fala aí. Então pode lançar. Não, então, jogos dublados. O que, que vocês já jogaram, o que, que vocês acham? Dublados na língua nacional. Ah, eu vou falar o primeiro jogo. Em português. Deixa eu falar um jogo que eu joguei. Eu joguei Evidence no PC, tipo, 1000 anos atrás, e era em português, era muito... Não, em inglês era melhor, mas em português não era tão ruim. Eu achei isso, bom. Isso. Esses são os jogos dublados da primeira geração que vieram no PC. Alguém de vocês jogou mais aí? Eu joguei o Uncharted 3, eu não gostei da dublagem, achei ruim. Ninguém gostou. Mas eu não tenho nada contra, cara. Acho que se a dublagem for bem feita... Eu acho que fica bacana até. Mas o melhor jogo dublado que saiu nos últimos tempos, que é o Diablo 3, e, cara, muito, muito bom. É verdade, então, o Diablo tá muito legal. Inclusive, todas as dublagens da Blizzard, o pessoal tá falando muito bem, né? A do StarCraft 2 também é muito boa. Que eu joguei boa. Muito boa a dublagem, até engraçado os caras falando, cara. Exatamente. Tava na hora. Os caras pode crer, é verdade. A do Diablo também, cara, tem o seu Madruga no bagulho. Eu lembro que eu jogava StarCraft 2. Então, tipo, o personagem dele é um trambiqueiro, tá ligado? Ele vende coisas, é meio que roubado pra você. Tô Madruga ainda. Nossa, eu lembro que eu jogando StarCraft 2 era mó bizarro, cara. Aí chegava assim, um novo fuzileiro, pronto para a batalha. Aí chegava aquele, o fuzileiro com fogo. Aí ele, você quer fogo? Era um bizarro, cara. Então, aí o Lira aquela... que joga jogos de futebol aí também, tem bastante coisa agora que tá saindo. Não. Esse último FIFA aí, ele tem o Caio Ribeiro lá, não tem? Caio Ribeiro e o Thiago Leifert, mas é uma porcaria. Exatamente. E o PES é tem o... Tem, é, o PES Silvio tem Luiz, o Silvio, né? Luiz. Eu me recuso a colocar o Silvio Luiz. Fica lá o Tim Bertler e o... Como é o nome do outro cara? O John Champions, cara. Eles são os melhores pelo narradores amor dos jogos. Né, cara? Pelas não. Barbas do profeta. Com o Silvio Luiz não dá, cara. Faz o gol, ele fica... Fica, mano, que é o que escambau, velho? Tá de brincadeira, velho. Eu lancei essa pergunta pra vocês aí, né? Inclusive, eu joguei StarCraft 2, joguei também a primeira geração dos jogos em PC. Aquele lá, Game na Folha, lembra? Eu joguei lá Comanche 3, o cara falando... chefe, tem uns helicópteros vindo pela direita. Joguei essas coisas, assim. Eu lancei essa pergunta porque pelo lançamento do... Pro breve lançamento do Assassin's Creed 3, né? Que sairia com a dublagem em português. Não vai porém, sair mais? Não, não. Parece que o estúdio terceirizado que fez a dublagem ficou uma merda lá. O Ubisoft não gostou. O Ubisoft é ui, sou Ubisoft. Ninguém faz merda pra mim. E aí eles não... Isso aí tem uma coisa, né, cara? Tem que pagar, né? É a qualidade, entendeu? Mas essa daí é a qualidade também do jogo. Então eles não aceitaram a dublagem feita por terceiros lá. E aí estão fazendo o trabalho de redublagem, vai sair como DLC até o fim do ano, DLC grátis. Então, mas se quer dublagem boa, tem que pagar caro, né, cara? Não é assim, né? Sim. Eu lembro que o Uncharted teve a mesma polêmica, né? Foram feitas duas dublagens. Teve uma que foi feita por uma empresa que acho que era mais cara, que é acostumada a dublar filme aqui no Brasil, e ficou muito bom. E o material, inclusive, acabou vazando na internet. E uma outra que foi uma empresa mais barata, que ficou uma bosta, que foi o que foi pro ar. Então, assim, se quiser dublagem boa, tem que pagar caro, né? Não adianta ficar reclamando depois. É verdade. Entendi. Tem que pagar pra empresa que sabe fazer. Você sabe se o Assassin's Creed 3 vai ser dublado? Acho que vai, né? Então, vai sair o Tato falou. Vai sair como... Só não vai sair na... Só não vai ter no lançamento a dublagem em português, né? Aí eles vão lançar como DLC até o fim do ano. DLC grátis. Grátis. De grátis. Então vamos só... Puxar o último tópico, então. Se fosse só fazer um comentário sobre isso aí que eu queria fazer? Sim, pode falar. Eu sei, o Dalton, ele tá falando um negócio em português aí, mas uma vez ele disse pra mim que ele prefere ouvir alguns termos do Assassin's Creed em italiano, porque ele é uma porque ele é uma bicha, né, cara? Não, Pausini vai fazer uma gravação pro Dalton. Eu joguei, acho que há um ou dois meses. Foi quando eu participei pela primeira vez do live. E aí eu tava jogando o Brotherhood e, é claro, tava jogando em italiano, porque como tem de ser jogado, caramba. Pô. Olha, licença. Mas cara, você é italiano. Vocês são bichas. Não, bichas. Cara, tipo, eu não lembro agora se Mangia tinha que te fa bene, capite. Mas tinha legenda assim, cara. Pô, mas não, então, tem que jogar em italiano, velho. O Brotherhood tinha... O Brotherhood eu deixava o Hotel Revelations. O que eu jogava? Eu jogava até em inglês e tal. Só que eu não jogava em inglês, que era pra ter os termos em italiano. E quando aparecesse a legenda lá embaixo... Porque a legenda que, quando o jogo é legendado em inglês, ele não traduz as palavras que estão em italiano, entendeu? Agora, se o jogo é legendado em português, ele traduz tudo. Era isso que não me interessava, entendeu? Tem que ser fiel, né? Tem que ser fiel, né, cara? É, de vez em quando ele falava um inglês meio macarrônico, ele dava umas palavras italianas no meio. Só que pelo menos na legenda em inglês embaixo, eu preferia ver a palavra em italiano, tal como ele estava falando, entendeu? Entendi. Fabene. Aliás, o Assassin's Creed 3 agora é no Estados Unidos, cara. Então todo mundo falar inglês lá, velho. Fabene. Acho que ele vai falar o idioma indígena lá, né? Apache, sei lá. Apache. Tá de brincadeira esse Dalton, né? Então, ó, só vamos finalizar aí que a gente já dando uma estourada no tempo aí. Que... Não tá estourando nada, cara. Tá mais assim... 5 minutos aí no tempo. Então, que é o último tema. Pede mais uma ficha aí, cara. Pede mais ficha, põe mais meia hora aí. Então. Que é o último tema aqui, que é os lançamentos da semana. Que já, vocês já adiantaram um monte. Vamos ver. Lançamentos da semana. Resident Evil 6, né, que você jogão, já falou já. Jogão, né? Jogaço. War of the Roses. O Dalton deve ter, que é pra PC esse jogo. É, eu vi no Steam essa parada aí, mas eu não vi, eu não comprei. Desconheço também. Aí, não. Ó, o NBA 2013, que eu também não vi. Cara, também jogo nada. De basquete pra mim acabou também. Não, jogo de basquete pra mim é o NBA Jam, cara. É só. Ó, jogos de esportes pra mim acabou, cara. Acabou é que você. É que, não, mas é que você tá velho, né, Du? Você não tá aguentando mais jogar os jogos de esportes, né, velho? A idade chega, né? Ele parou nos jogos de verão. Cara. É. Parei nos jogos de verão mesmo, cara. California Game. E na PSN saiu o Sonic Adventure 2 HD. O Du deve ter comprado isso daí, né? Não, ainda não, mas eu vi. Eu vi esse aí, uma hora ou outra, eu acabo comprando, sim. Cara, não, peraí. Esse jogo, eu não sei se tá em promoção pra quem é Plus, mas deve estar. E, obviamente, eu vou ter de comprar, porque, cara... Tem não tá ainda. Música de abertura que, tipo, da primeira fase, claro, que é a música. É animal, velho. E começa o jogo muito animado. Nossa, cara. É muito animado mesmo. Isso aí é verdade. Hei de concordar. E o Edu tem esse jogo, não tem pra Dreamcast? Ou teve esse jogo pra Dreamcast, alguma coisa assim? Não, eu tenho Sonic Adventure pra Dreamcast. O 2 eu não tenho. Mas você tem o Dreamcast, hein? Tenho o Dreamcast. Ah, você tem Skies of Arcadia? Não tem. Os caras já trocando figurinha. Os caras... Não, você tem isso. Vamos ver aqui. Ih, teve um joguinho pra 3DS, Cave Story, ninguém tem 3DS, então... Cave History eu joguei uma versão que tem pro Nintendo Wii. É um jogo legal, cara. É um jogo desse tipo de labirinto com tiro, assim. É interessante o jogo. Mas é bem casual também. Casual, né? Casual escambau. É um jogo difícil do caramba. É. Assim, ele é indie, né? É indie, exatamente. Foi feito por um cara só, se não me engano. Olha só, hein? E também teve o Drop Zone Under Fire pra Wii. Alguém esse jogou? Esse eu não conheço. Drop Zone Under Fire eu não conheço. E o último jogo foi Samurai G pra 3DS. Que eu também não cheguei a ver nada. 3DS eu não acompanho, infelizmente. Aí, pena que eu acho que o Renan conseguiria falar. Não, porque ele não tem um 3DS, ele tem um DS. Mas ele gosta dessas coisas, cara. Ele gosta mesmo. Ele não tá aí. Final do Renan, né? Vamos todos no final fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do Renan. Eu acho que o que o Lira falou faz sentido. O Renan e o Dalton são a mesma pessoa. Mesma pessoa, cara, né? Nunca houve um encontro, né? Nunca os dois falaram ao mesmo tempo. E tem uma coisa, o Dalton dá várias coisas pro Renan e nem cobra ele, sabe? Não, cobro, eu acho véio. Que no final das contas é a mesma pessoa. É, eu acho que cobro, sim. Cobro, velho. Eu tô cobrando o Dalton faz uns 3 meses, cara. Tá duro, cara. Você tá mandando o Dalton já pra SPC já. Será esse negócio aí? Tô desempregado, Olha só. Fala como se fosse um inválido, né? Tipo, eu tô sem minhas pernas aqui. Tô desempregado, não consigo trabalhar, meu. Você ganha jogar videogame. Oh, Adalto. Fica assim, né? Então, vamos finalizar assim com um minuto de silêncio para o Dalton, em memória do Dalton e seu trabalho. E o Renan, né? Que o Renan, tipo, era pra participar, ele tentou se apresentar e morreu, cara. Deu dó do Renan, cara. Sério, tipo, Nossa, ele tava total, animado aí, ó. Tipo. velho. É, porque ele nunca participou, nunca tivesse eu e o Dalton e o Lira juntos, né? Que são os caras que chamaram ele pra fazer a parada, né? Não, mas Então. o Renan gravou comigo semana passada, então quer dizer que o Não, mas Dalton, o só pra Renan, você, Dalton. né? Mas não estavam os três juntos, né? Ele É, deve ter mas. ficado muito frustrado agora, Certeza, cara. porque o mais famoso entre nós três é o Eduardo. O Eu não. segundo é o Dalton. E o último fica eu, mano. É uma desgraça isso Para, daí, cara, você é cara. cabaço do canal? Porra, meu. Carregando esse negócio nas costas aí, parecendo um Carregando o camelo, quê? velho. Você grava essa porcaria aí no Linux, cara? Vem reclamar lá. Acho que Não, Linux não, macOS. Um abraço pro Steve. Se eu gravasse é no Linux, cara, certeza que seria muito melhor. Entendeu? Olha. Ô, melhor Muito melhor. central de mídia aí, ó, do inferno, velho. Então, vamos finalizar aí. Vocês querem falar alguma coisa? Dalton, você quer deixar uma mensagem? Você vai voltar semana que vem? O Fala aí. Edu é o último que eu quero que ele fale um negócio. Mas Dalton, fala alguma coisa. Eu acho que o futuro a Deus pertence e Eduardo Nossa. está jogando Double Dragon aí, cara. Tá bom, Cara, Dalton. quase eu joguei. Cara, se você não aparecesse hoje, eu ia jogar. Já tava com o jogo aberto já para começar a jogar, cara. Você deu Que sorte. pena, velho. Porque é Double Dragon, é um single É, Dragon, não né? é Vamos Single ver. Dragon, exatamente. Ok. Vai jogar isso aí. O Atsu agora. Atsu, despeça. Falou. Falou. Esses Atsu são muito miseráveis. Ô, Atsu, você não, na escola, você não lia? Você não lê livro, Cara, seu pior que eu desgraçado? ficava tremendo assim pra ler, tá ligado? Mas, tipo. Nossa, ditado então, cara, velho. Não, Não. fala alguma coisa do Pô, Sword calma. ou Art Online, que você é pirado, cara, mas é muito foda. Ah, é um anime, cara, muito bom. Que Muito é foda. baseado numa light novel. E, tipo, a ideia dele é que fizeram. O cara, o escritor, né? O criador e tal. Ele criou a história inteira em torno de um MMO bem futurista, assim, em 2020 e pouco, tá ligado? Então, tipo, é meio que realidade virtual, o moleque põe um capacete, ele vai para o mundo, assim, do jogo e tal, sabe? Então, tipo, é bem, bem bacana. Isso Legal. já foi tentado antes por um outro anime bem mais antigo, que é o Hack Sign, parece, e não fez tanto sucesso como esse, que esse pegou o público de um jeito que, cara, é muito bom. Recomendo. Isso aí, tá vendo? Agora só tem que puxar o assunto certo pra te falar, né, Cara, se o Lira tá curtindo é porque é bom o negócio. Tipo, pra chegar nele é porque já passou por um monte de gente, tá ligado? Então, velho? tipo. Mentira! Eu vou falar um segredo, cara. Porque, ó, eu tenho o costume de baixar todos os animes da nova temporada. Você é um otaku. Vai no Anime Friends escondido, mas vai. Vai ficar Vai com escondido, mas plaquinha vai. lá. Não, não, De não vou no cosplay lá Anime pra Friends, ninguém não. reconhecer, tá ligado? Não, não. Ó, o último Fica Anime com Friends que eu plaquinha que eu fui. sei. O último anime, o último que eu Lá fui de foi em plaquinha. 2007. Abraço grátis, tá vendo? Olha que Abraço zoado. grátis, Não, certeza. o último que eu fui foi em 2007, velho. Anime Friends, cara. Nunca mais eu vou no festival de essa porcaria de anime, Pera aí, que é muita mas merda. você tem uma touca do. Não sei se é do Pikachu, uma touca com orelhinha pra trás, que eu sei Eu tenho, também, eu velho. tenho, eu tenho, eu E tenho. bandana da Vida da Folha também. Não, não tenho, não tenho. Naruto não, cara. Eu sou uma pessoa frustrada por gostar de Bleach, que o Bleach tava uma bosta, véio, mas tudo bem. É, tá vendo? Só. Mas o Lira é o taco das antigas, né, cara? Acho que ele deve ficar com maior raiva desses moleques aí em dia. Então, mas eu não vou mais pra evento, cara. Tem uns E amigos que vice-versa, né? Os vão. moleques As ficam com antigas, raiva né, cara? dele, Tem 30 anos, cara, aí. né? É, então. Mas eu sempre acompanho os novos animes, assim. Assisto os dois, três primeiros episódios da nova temporada pra ver se tá bom ou não, tal. Tudo bem. Interessa pra vocês. Meu lado otaku. Enfim, Eduardo, você tem que dar uma declaração, uma explicação e também falar sobre o Devora Churras aí, o novo V2. Então assim, lançamento do podcast 16. É, cara, 16 é não, que eu fiquei 17. sem internet, eu não conseguia baixar as músicas. Os caras ficam falando que eu sou rico aí, cara. Onde eu Claro que moro, você é aí, tipo, rico, velho, pô. não tem nem internet. O Lira que fica falando essa merda, cara. Claro que você é rico, E cara. aí, ó, não tem nem internet aqui onde eu moro, cara. Não, não, Os caras se eu restabeleceram. explicar A quantidade de dinheiro que a empresa paga pro Eduardo foi por isso que eles mandaram o Dalton embora, pra continuar pagando o Eduardo, véio, que eles não estavam aguentando pagar os dois. Eduardo, cara, se isso fosse verdade, eu ia ter internet aqui, eu ia ter conseguido publicar o podcast já. Isso não é verdade. Então quando vai lançar? Vai lançar nesse final de semana, com certeza. No domingo. Domingo. Aí eu deixo pra lançar segunda, melhor, né? Segunda, que eu vou lançar esse live sábado. Então, combinado. Segunda-feira, o podcast 17. Uhum. Fala o tema em primeira mão. Pode falar o tema. O tema vai ser sobre games e HQs. Muito bem. Esse que é o tema. É uma bosta esse tema, tá muito chato. O que mais você quer saber, cara? Eu quero saber o próximo Devora Churras, quando vai ser. Eu vi que você tá com desconchavo com o Dalton e não tava me chamando pra esse negócio aí. Não, mas na verdade, eu que tava me convidando, tá ligado? Olha, se o Dalton se convidou, eu me convido também. Eu vou então, também. Eu tô sendo acusado injustamente, cara. Então, vai ter outro Devora Churras, então. Vai, deixa eu só tenho que ver direitinho aqui, uh-huh, porque senão minha mulher me bate, né? Ah, e outra que você mora lá na casa do caramba. Exatamente. O Atos pode ir, o Renan pode ir também. O Renan pode... mora em Santos, não sei se ele vai conseguir vir, mas tá convidado também. O Dalton vai buscar ele lá. Então, beleza. O que mais vocês querem saber? Não, Eu tava com saudade de gravar o podcast, cara. Eu vou ficar falando aqui mais meia hora. Pode ser? Pode ser. A gente sai, ele fica aí de boa. Eu vou ficar narrando aqui o Final Fight, ó. Não, agora. Nesse momento, o Cody tá dando porrada em vagabundo. Não, só quero fazer uma pergunta pro Dalton, para o Dalton agora. Dalton, tá bom, então. Dalton, quando a gente vai ter o próximo planilha de podcast? Então, seria uma boa a gente já ter essa planilha pronta quando o Eduardo entregasse o próximo podcast. Então, e cadê? Isso vai acontecer na segunda-feira. Isso é desculpa pra não fazer... Puta, perfeito, então, fechou. Então, segunda-feira você entrega. A planilha. Tá bom, ok. Então, tá bom. Então, só pra finalizar aqui, a gente não tá mais recebendo nem e-mail, nem comentário, nem nada. Então, eu só vou falar o nosso e-mail, né, que eu acho que o pessoal esqueceu. Então, né? Mas eu vou fazer um protesto agora. O Lira tá cobrando todo mundo, vou cobrar ele também, então. Pô, pode cobrar. Pode vir. Esse podcast ao vivo tá sendo feito toda semana, acho que falhou uma vez só que não teve. Então, não tá tendo audiência por falta de divulgação. E quem é responsável por divulgar o podcast aí, até onde eu sei, é o Lira, não é, Dalton? É isso aí. Mentira, velho. Eu então, fico naquele Facebook, Twitter, eu não aguento mais, tem que trabalhar, meu. Tem que entregar entregar site, entregar hot site, entregar programa. Facebook, aplicativo, não, eu não, não aguento, velho. Ninguém deu desculpa, todo mundo falou que vai entregar o seu... O Dalton tá desempregado, cara, o cara tá dificuldade tá morrendo aí, cara, aí acha que... Mas o... Falou que... Não, vocês estão de sacanagem comigo, cara. Mas tudo bem. Tá bom, então. Tudo bem. Tá bom. Tudo bem, né? Tá bom. Eu tô vendendo jogo de Xbox pra pagar a internet, pra estar falando com vocês aqui agora. Então tá bom. Mas tudo bem, eu aceito essa crítica destrutiva aí, né? Você vai ver que a situação vai se inverter, né, cara? Tipo, o Renan vai comprar um jogo pro Dalton. Nossa, vai ser muito... No Natal. Cada jogo de Xbox que eu vendo é um mês de internet, cara. Bom. Eu não tenho mais jogo não, cara. Bom, vamos finalizar, porque já explodiu. Explodiu o tempo. Tá bom. Explodiu. Explodiu. Tá acabando aqui minha playlist também. A trilha sonora de hoje foi a do The King of Fighters 94. Aí é muito legal. Então, o Lira, ele quer acabar com o podcast agora porque, tipo, o HD dele só tem 20 GB e o espaço tá lotando lá. Ele vai ter que... Eu tenho HD de 256 GB SSD. Fica na sua. Mano. Eu tô falando merda, então. Entendeu? Eu tenho... Um SSD, fique na sua, por favor, por gentileza. Cara, ó, deu tempo de eu chegar no Belger aqui, cara, eu vou conseguir terminar. Então, só vou falar o e-mail pro pessoal, que é o contato@devoradoresdecontroles.com.br. Manda um e-mail, xinga o Dalton, xinga o Eduardo e me elogia, pelo amor de Deus. E pode xingar o Atos também, que a gente encaminha pra ele. Xinga tudo isso, né? Essa merda. E é isso aí, semana que vem vai ter mais. Quem quiser dar sugestão de tema, falar que a gente tá falando um monte de bosta, que a gente também não liga. E é isso aí. Então um abraço aí, professor. Abraço. Um abraço aí, galera. Tchau, até a próxima. Tchau.